Hino 560 da Harpa Cristã. Tenho paz em meu ser. Abra sua Harpa Cristã no Hino 560 e louvemos ao Senhor. Tenho paz em meu ser, uma perfeita paz que o mundo não me pode dar. E na prova fatal, na luta mortal, tenho paz para me confortar. Paz a